Built to Spill são quem entra de seguida no alinhamento com a música Else. Depois, Pavement trazem-nos Grounded. Season got crystal ice picks, no gift for Playlists com Miguel Bettencourt. Color Me Once é a música que se segue dos Violent Femmes. Daqui a pouco, Blur e Oasis estarão aqui na playlist na Voz da Terceira. Thank you.

Don't stop, there's a little funny how you shine. fechar a primeira hora da playlist de hoje, mantemo-nos em Manchester. Entram no alinhamento Happy Mondays e a música King Afro. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passaram por cá, entre muitos outros, Klaxons, Spoon, The Legendary Tigerman, enfim, muita música para ouvir até às 21 horas na Voz da Terceira. Playlist com Miguel Bettencourt. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.

Playlist com Miguel Bettencourt. Ready to Start dos Arcade Fire. Passam a palavra ao Spoon e a música Sister Jack. Daqui a pouco Samuel Uria e Jorge Palma estarão aqui na Voz da Terceira até às 21 horas. Always on the outside, always looking in. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. We'll be right back. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje. Fizemo-lo com os portugueses Linda Martini, a música Ameaça Menor. De resto, é com música portuguesa que iremos até ao fim da sessão de hoje. Entram no alinhamento de Legendary Tiger Man com Black Hole e depois Tempo Aprazado, uma música de Samuel Uria. You. sol já se pôs. E o sol já se pôs. Damos nós nos lençóis, fraca invasão. E o sol já se pôs. As turbinas revolvem colchões. Somos nós a luz negra. Temos garras. E aí onde o sol se deitou, não vou ver mais além. Estou refém do bocado. Não vou ver mais além. Que este tempo abraçar. Os cordões, fraca visão. Quando o sol se desfez, acamados nos dias melhores, somos nós a luz fosca dos dois. Pronto, morto, já nem vemos mãos, só as rugas. Entrar na reta final da sessão de hoje da playlist de Jorge Palma, vamos ouvir Tempo dos Assassinos e depois dos GNR Cais. Quero silêncio do arco-íris. Quero a alquimia das estações. Quero as vogais todas abertas. Quero ver partir os barcos, prenhos de interrogações. Amo o teu riso prateado, como se a lua fosse tua. Vou pendurar-me nos teus laços, vou rasgar o teu vestido. Eu quero ver-te nua. Vivemos no tempo dos assassinos, tempo de todos os hinos. Ouvimos dobrar os sinos. Quem mais jura é quem mais mente. Vou arquitetar destinos. Sou praticamente demente. Sem passado e sem memória, quero-te aqui no presente, eternamente por isso. Porque abomino o trabalho. Se eu trabalhasse estava em greve. Assassino, tempo de todos os hinos, e ouvimos dobrar os sinos. Quem mais jura, quem mais mente. Vou arquitetar destinos. Sou praticamente. Com Miguel Bettencourt. Quando um barco tem pés para andar, e as ondas solem chatear, lá no fundo o mar imundo imenso sai. Este